benignidade de Deus. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 105. Deus é benigno, a sua natureza emana amor, graça e bondade sobre todos os seres e criaturas a quem ele deu o dom da vida. Sendo ele o Todo-Poderoso, o Santo e Supremo Dominador de todos os reinos existenciais da criação, cuja mão de poder e domínio não podem ser vencidos por força ou criatura alguma na terra ou nos céus, ele, possuindo todo o poder e autoridade sobre tudo, é benigno e cheio de graça para com todos, misericordioso, piedoso e perdoador para com todos os que se arrependem e nele creem. Não existe qualquer traço de malignidade, impiedade ou crueldade no santo caráter do Pai Eterno. Ele é bom, e a sua misericórdia é de geração a geração sobre todos os que o temem. O profundo desejo do coração e intenção de Deus para com todos é sempre de salvação, benignidade e paz. Ele jamais projetou a desgraça ou destruição de ninguém, de criatura nenhuma, nem na terra nem nos tempos eternos dos reinos celestiais superiores. Ele, porém, é fiel e justo, e concedeu a liberdade, o livre-arbítrio e o livre direito de escolha para todos os seres que ele criou, de maneira que podem julgar livremente e escolher entre o bem e o mal, sem imposição de vontade forçada alguma. A benignidade de Deus é tão grande que ele concedeu o livre-arbítrio para todo ser que respira, de maneira que toda criatura pode escolher amá-lo e justificá-lo, confessando a sua verdade, dignidade e justiça, se sujeitando ao seu bendito reino eterno de luz, ou podem escolher odiá-lo e rejeitá-lo, julgando-o como injusto, indigno e até mentiroso, rejeitando o seu fiel domínio de vida, paz e salvação. A essência do Criador é o amor, e ele é fiel e justo, benigno e gracioso para com todos os que invocam o seu nome, não fazendo acepção ou discriminação de criatura nenhuma que o busca através da fé. O próprio juízo e a justiça de Deus são benignos, pois a justiça de Deus é ligada ao seu amor e misericórdia. A margem da bondade de Deus é incrivelmente maior para chegar ao seu limite do que a margem do seu juízo para que o julgamento caia sobre os incrédulos e perversos que não se arrependem até o fim. Ele é grandemente paciente para com todos, não somente grandemente, mas como perfeitamente paciente, mesmo quando praticam as mais terríveis sujeiras e perversidades. Ele sempre derrama abundantes medidas de graça e luz sobre os pecadores, e sobre todos, para que tenham grandíssimo tempo e chances de se arrependerem, pois ele, em absoluto, é ardentemente benigno e não deseja a condenação e destruição de ninguém. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Ezequiel 33:11. Proeza muito grande e assustadora são os ímpios, que de tão incrédulos e perversos, praticando obras malignas até o fim, conseguem esgotar a paciência da benignidade de Deus e serem finalmente julgados e lançados na perdição, mesmo depois de o Espírito de Deus misericordiosamente lutar e contender com o coração deles por longo e completo tempo para que abrissem os olhos, adquirissem entendimento e se arrependessem das suas más ações. O homem tem um coração e uma alma eterna, e não há nada mais valioso para ele do que a sua vida. Nem mesmo o mundo inteiro, com todas as suas glórias e riquezas passageiras, se compara ao valor eterno da alma, que existirá para sempre, ou em felicidade e glória, ou em tormento e desprezo. Deus deu um direito de livre escolha para o homem, debaixo da fé, e este pode escolher crer ou não crer na verdade do juízo do Criador, de acordo com a fé ou incredulidade que existir no coração de cada um. E Deus demonstrou claramente, e continua demonstrando, de todas as formas possíveis, que ele é benigno e perdoador, e que, tendo dado o direito de livre entendimento para o homem, por causa da justiça, quer que este abra os olhos, veja a verdade, se converta do mal e seja salvo, através da fé. O mundo, e todo este universo foi criado através da fé e foi estabelecido em mistério, de maneira que ainda não se pode alcançar, pelos sentidos naturais, ainda mais depois da queda do homem, a plena visão da eterna verdade de Deus. Desde o início da criação, e especialmente depois da queda do mundo, aprove a Deus se ocultar parcialmente do homem, para que fosse possível a existência da fé nele. Por isto permanece este ceticismo e cegueira na ciência secular do mundo até os dias de hoje, pois tentam entender a verdade somente com a visão dos olhos naturais, sem exercitarem o dom da fé, que é uma lógica celestial incomparavelmente superior ao raciocínio comum. A Bíblia diz que Deus pode ser reconhecido e crido através das suas grandiosas obras manifestas na criação, por qualquer homem que nasce debaixo do sol, mesmo para os que não o conhecem pelo seu nome pessoalmente, que foi revelado a Abraão, a Israel e à Igreja. Em todas as intervenções, revelações e manifestações de Deus através dos tempos. Ele demonstra claramente o seu bendito propósito de providenciar um caminho de volta para ele e uma salvação para o homem pecador caído. Desde o princípio, ele já começou a manifestar a sua benignidade para com o homem caído, não lançando imediatamente no juízo da condenação do seu vil pecado, que foi de fato um consciente ato de incredulidade, rebeldia e acusação de deslealdade contra o Criador. O homem havia recebido a terra e o universo em segredo, a vida imortal, plena, feliz e com possibilidades de evolução infinita, em troca de um simples ato de submissão e fé, confessando a fidelidade e justiça de Deus por todo o bem que havia gratuitamente recebido. Deus não negou absolutamente nada para o homem, de tudo que este precisasse, desejasse ou viesse a desejar. O pecado de Adão foi eternamente digno de morte, digno de punição e juízo, mas Deus desde o início já demonstrou a sua benignidade e misericórdia para com o mundo caído, permitindo que o homem continuasse a viver, pela sua graça, os bons e os maus, e anunciando um plano de salvação para todos os que crescem. Deus poderia ter exterminado o homem, se ele quisesse, e ele seria fiel e justo se o fizesse, pois o homem exerceu uma livre fé, decisão e escolha, sem imposição alguma, contra a infinita santidade e justiça do Eterno Todo-Poderoso. Mas o amor e a benignidade de Deus, que já haviam existido ao enxergar o que iria acontecer desde antes da criação do mundo, se manifestou também para com Adão e com toda a raça humana, anunciando um plano de salvação para todos, pois Deus havia entregado o seu Filho unigênito para salvar os que crerem na verdade, para salvá-los do eternamente injustificável pecado do homem, cometido no princípio da criação deste universo no Jardim do Éden. Ele tinha todo o poder, e como onipotente e único Criador, poderia fazer o que quisesse com Adão e com todo o mundo, e continuaria sendo verdadeiro, fiel e justo para sempre, e continuaria sendo diante de todos os exércitos celestiais da eternidade e universos superiores. Mas, mesmo tendo todo o direito de exterminar o homem e o mundo, ele se compadeceu e se quebrantou por causa da nossa destruição e miséria, nos amando ilimitadamente, a ponto de entregar o seu Filho, a Jesus, para que por intermédio dele a nossa tenebrosa dívida fosse paga e tivéssemos uma segunda chance de arrependimento, crescemos nele e fôssemos salvos. Cristo veio ao mundo e pagou a dívida do homem para com Deus, pelo sacrifício da sua própria vida justa e inocente que foi aceita em nosso favor. Em Cristo, Deus demonstrou para sempre quem ele é, e qual a natureza do seu caráter, fidelidade, justiça, integridade, santidade, misericórdia e benignidade para com todos os que creem no seu nome. Ele é o Deus único e verdadeiro, e todos os exércitos universais e celestiais, e todos nós, os habitantes deste mundo, estão debaixo do seu domínio e debaixo do seu poder supremo, e nada e ninguém, criatura alguma que existe ou superexiste no tempo ou na eternidade pode escapar das suas mãos. E sendo ele o supremo dominador, debaixo do qual todas as coisas existem, são sustentadas e subsistem, ele demonstra, na criação e através dos seus gloriosos atos de justiça e de salvação, a sua imutável bondade e amor para com todos, se ao menos crerem e se submeterem livremente ao seu reino. Aquele que nos criou e nos deu a vida é fiel e verdadeiro, justo e santo, e também é paciente, benigno e perdoador, se ao menos nos arrependermos dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para a sua eterna verdade, crendo no nome do seu Filho, no nome de Jesus. Ele certamente está trabalhando na sua bendita obra de redenção sobre este mundo. Ele não quer o mal de ninguém e para ninguém, porque ele é todo-poderoso e benigno, poderoso para salvar a todos os que o buscam, através de Cristo. Ele deixou este mundo se tornar um grande campo de teste de fé para todos, se revelando em mistério para os que creem, e está lutando com o coração de cada pessoa que nasce nesta dimensão experiencial para que abram os olhos para a luz, o reconheçam como o único e verdadeiro Deus, governante e protetor de todos os reinos celestiais da criação, o dono de todo o poder, para o qual nada é impossível dentro da existência ou da inexistência. Ele está trabalhando por cada pessoa que vem à existência sobre a Terra, sem discriminar ou excluir absolutamente ninguém, para que o conheçam, cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Ele luta por cada ser que adentra neste campo de prova de fé, sendo benigno e paciente até o maior de todos os limites para que todos quantos possíveis se arrependam, sejam resgatados e salvos. Há festa e júbilo no céu quando um pecador se arrepende, e há lágrimas, mesmo que com sentimento de justiça, quando um pecador se endurece até o fim, persistindo irremediavelmente no mal, e se perde. Eu e você, todos somos pecadores, e estamos debaixo do justo juízo e das mãos de um Deus todo-poderoso e justo, que julga com verdade e justiça, e não faz discriminação de pessoa alguma, mas que também é poderoso para salvar, misericordioso e benigno para com todos quantos possíveis, se ao menos nos convertermos dos nossos maus caminhos, reconhecermos que Ele é justo e nos voltarmos para a sua eterna verdade, que está em seu Filho. Ele é bom e piedoso, se você se arrepender e crer nele, através de Jesus Cristo seu Filho, Ele não te rejeitará, nem te acusará, nem te lançará fora. Antes, suas mãos todopoderosas estão prontas para te resgatar de todo jugo e cadeia de trevas e império do mal que possam existir, e te transportar livre e salvo para o seu bendito reino de luz, desde hoje, pois Ele providenciou um pagamento para a dívida de todos os nossos pecados que possamos cometer neste mundo, pelo sacrifício e pela vida de Cristo. Tenha a mais absoluta certeza de que a vontade dEle não é a perdição e destruição de ninguém, mas Ele está trabalhando arduamente, com a sua mão poderosa e com um exército de incontáveis anjos batalhadores para que todos quantos possíveis sejam alcançados pelo Evangelho e salvos. Ele não quer a destruição de ninguém. Ele providenciou uma salvação para todos os homens deste mundo. E todos os pecados do mundo já foram perdoados e pagos por Cristo no seu supremo sacrifício expiatório a favor de todos, e que terá efeito sobre todos os que crerem no seu testemunho, o testemunho do Filho de Deus, que é a própria palavra de Deus. O poder maior sobre todas as coisas, nos universos celestiais e na eternidade, está nas mãos do Todo-Poderoso Pai da Luz, e nada escapa do seu domínio, nem a vibração de um átomo, nem um mínimo fóton de luz ou brandir invencível da espada de um santo anjo. Você pode confiar no poder de Deus, ele é infalível e suficiente, e tenha a mais absoluta certeza de que você estará nas mãos de alguém que definitivamente quer o teu bem e a tua felicidade, o onipotente autor da vida. Todos os dias o sol nasce, o oxigênio é gerado desde os oceanos, a terra frutifica e o espírito de vida e a inspiração são derramados sobre todos neste mundo, mesmo nós sendo ainda maus, odiosos, egoístas e pecadores, porque Deus é eterno e imutavelmente benigno, e tem um grande poder e paciência em suportar o mal, nos dando tempo e oportunidades para que porventura enxerguemos dentro de nós mesmos tudo o que estamos fazendo, julguemos as nossas ações e pensamentos, e possamos nos despertar da morte espiritual e olharmos para a luz, aprendendo a olhar para o Criador, reconhecendo seu poder e justiça, e olharmos para o próximo, criando em nós amor pelo semelhante e nos tornando benignos e misericordiosos, pelo nascimento de um novo espírito e de uma nova vida em nós, em Cristo, que nos transforma para sermos semelhantes ao nosso verdadeiro e bendito Pai Salvador. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 118:29. Paz seja com os santos vencedores. W. Costa. https://decretosdaf.blogspot.com